belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu no ar que eu respiro. Eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você. Agora só falta você. Queria fazer, me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber. Saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu no ar que eu respiro. Eu sinto prazer de ser quem eu sou, estar onde estou. Agora só falta você. Agora só falta você.